Foda-se, chegaste a bater e ficarem a fingir o... Chupa na banana! Cartões! Quantos? Preciso pôr açúcar na lista. Quer falar? Não, não sei falar. Tu sabes quem é, mas agora está a falar. E sabes quem é, não sei onde é que será ele. Não, ele é fixe. Quem é? Quem é que eu ouvi? Quem é que é? É Miguel do Papel. Foda-se, chegaste a bater e ficarem a fingir o... Chupa na banana! Cartões! Quantos? Preciso pôr açúcar na lista. We've overthrown the government, we've vanquished all our foes. Quietly, we're saving the world, too bad nobody knows. We're going commando. We're going commando. We're going commando. We're going commando. We're counting days till World War III. We'll never stop our operations till we're really free. Rebel style, we're kicking ass, make this shit look easy. There's one thing we can guarantee, we'll be back with a new CD. We're going commando. We're going commando. We're going commando. Commando. Yeah. deixar a Evelyn disco roubar o meu dom. Sonhava noites quentes junto da minha viola, empreitava com sucesso para me subir a cartola. E ao ficar à espera que me fizesse a cara, eu morri atropelado no passeio da fama. Perdido, entrupido, por essas trapaçadas fui vendido. Que tinha que tocar música ligeira, que ia ser a atração principal daquela feira. Mas porque eu sempre achei que poesia é para aleijar, a minha mercadoria eles não quiseram comprar. Deixei de ser o rei da cassete pirata, e porquê? Para andar às cavaletas da rádio e da TV. Mas o verão acabou e o êxito passou da moda. Agora guardo a guitarra e suspiro que a grande foda. Perdido, engrumido, trapaceiros foi vendido. Findado, ou rilado, sou agora um resto sem significado. proprietate. Apropriate. Priva-nos da vida, não deixa as coisas. Pus, apodrece lá dentro. Pus as meias ao pé da passadeira e aquele que as não tinha ao passar parou. Pus as meias ao pé da passadeira e aquele que as não tinha ao passar parou. Mas tinha-os achando que tinham tinha recuando descalço continuou. Os artistas aos ladrões. Há quem queira vir a pôr na relação com o patrão. Quem chora para dar o vidro partido pelo sem teto. Quem sinta a vida com recordações. Ali os artistas aos ladrões. Há quem queira ver amor na relação com o patrão. Quem chora para dar o vidro partido pelo sem teto. Quem sinta a vida com recordações. Feel the tension, I grip the neck with aggression. selfish nature, bad intentions, turn your hater, lifelong sentence. I'm not thinking your best interest is in my best interest. As I wallow in the grimness, I fall, cause I'm the gold, and all this, let me know. The unwelcome parasite in your suburban paradise. Virus type who calculates and propagates demon breeding proper hate. Preacher teaching lawless ways with no remorse, corrupting you by twisted force. Mind your mind and grips your balls. That harsh image, you'll be told, how I hold your neighbour's soul in undisputable control. I take their youth, they look old, and turn their hearts stone cold. Shoot you dead! We can do it now. I don't know what else to do. I think everyone feels powerless and everyone is angry. Tonight there were more clashes with fights breaking out between police and protesters. Dogs were used to control the crowd. Despite the anger and sporadic violence, the police kept control. It's broken front waters. I raise up the broken. I am looking for a rest. Strings of anger. Então pronto, vamos começar a nossa atividade hoje, Palavras ao Lixo. Há que fazer aqui um pequeno contexto. Esta ideia surgiu numa reunião que tivemos aqui no mês de agosto para planear atividades do mês de setembro. E enquanto falavam novas palavras ao alto, depois palavras abaixo, surgiu uma ideia um bocado espontânea de fazer uma sessão desse género, mas que fosse de alguma forma direcionada às autarquias dos monitores. Essa ideia foi tão espontânea que, como conta o próprio nome, que depois alguém lançou, foi o próprio Palavras ao Lixo. E isso ficou-se numa tentativa de mostrar alguns manifestos eleitorais, algumas propostas dos principais partidos, especialmente aqui na cidade do Porto, e depois tentar trazer e motivar as pessoas a fugir o resto do tempo das palavras, com muitos textos de cariz político que possam ter a ver com ser a favor do voto, contra o voto, questionar o voto, ser a favor do voto branco, do voto inútil, isso e qualquer tempo de cada um. Esse apelo, eu acho que foi mais ou menos, de certa forma, respondido, pelos vistos, ouvindo que já trouxe aqui algum material para ser lido. Da minha parte, para introduzir só, eu queria, a minha principal ideia era mesmo mostrar aqui os programas eleitorais. Da pesquisa que fiz, porque eu preferi não estar a imprimir nada para lermos, para estar aqui a distribuir, os programas de Cidade do Porto que estão disponíveis são apenas a candidatura Porto Forte, do PSD, a candidatura do PS, a candidatura do Bloco e a candidatura do Independente, do Nuno Cardoso. Acho que é isso que eu tenho aqui. Rui Moreira, Rui Moreira e a do Carlos. Não, do Rui Moreira, sim. E da CDU, Carlos Carvalho. Pedro Carvalho. Eu não encontrei o próprio programa desta candidatura. Não encontrei. Obviamente que eles devem ter um, já está disponível alguns. Na pequena leitura que eu fiz, e eu gostava de começar primeiro com este. Eu não vou-vos massacrar muito com isto, que são textos muito extensos e muito, muito repetidos. Esta campanha do Porto Forte, do Luís Filipe Menezes, apresenta-se como o grande candidato destas eleições. E ele faz aqui um programa eleitoral que sem dúvida, num cômodo geral, é muito atrativo. A linguagem é muito atrativa e vai buscar não só a várias faixas etárias, a vários grupos da sociedade. Há aqui, sem dúvida, uma aposta em tentar convencer aquelas pessoas que estão neste momento com dificuldades económicas com falta de emprego. Fala muito da criação de novos empregos, novas oportunidades, da criação dos próprios negócios e depois, ao mesmo tempo, retomar aquilo que é corrente atual do Porto, que tem a ver muito com o turismo, com o negócio do turismo, continuar a rentabilizar o Porto em relação a isso, com a imagem do Porto para fora. Na verdade, depois, Filipe Menezes vota. Há alguns pontos interessantes que eu vou lançar aqui para a discussão. Portanto, que esta campanha do Porto Forte, o que é isto de um Porto Forte? O que é que achas que ele está aqui a pensar? Ele vê um Porto Forte como um Porto que vai ser uma referência em vários aspectos. Na economia, não tanto na cultura, mais aspectos económicos, na parte do emprego, das exportações, o Porto como uma alavanca económica do país mesmo. É óbvio que esta noção toda, que o norte do país sempre foi um baluarte da economia de Portugal, e ele pega muito aqui nesta imagem, novamente, do povo do norte, do povo do Porto, trabalhador, que é empreendedor, e depois quer com isto fazer uma autêntica solução, o Luís Filipe Menezes vai dar emprego a toda a gente, só a quem quer trabalhar, pelo menos, para dar essas oportunidades. E ele lança aqui alguns conceitos interessantes, como por exemplo, já para apanhar aqui. Então, estamos aqui a ver o ponto 4, onde fala aqui, por exemplo, um Porto empreendedor e criativo. Um centro nearshore para a captação de empresas internacionais. Você sabe o que era isto no centro de Yorkshire? Isto é engenho. Sim, é verdade. Aí ele está a ser correto. Por aqui um bocado mais alto. Também não. Mas é costeiro, não é? Poderia ser costeiro, porque não? Se calhar de Yorkshire. O que é que você ouviu falar para mim offshore? Este de Yorkshire vai ser um bocado ao oposto. No offshore, vamos colocar o dinheiro e a capital e mesmo o rendimento e a força de trabalho fora do sítio onde estamos, e a história é trazer para cá toda a força de trabalho, a força produtiva e dar as condições para os jovens criarem as suas próprias empresas e fazer uma espécie de Silicon Valley da parte mais da informática, das novas tecnologias e quer criar isto. Eu falo aqui mais até na zona de campanha. Portanto, podem ver aqui um pequeno leitor. Ele diz aí que, ou seja, potenciando a visibilidade do Porto e dos seus jovens qualificados, atuando em parceria com as universidades. E isto é problemático, porque a Ana inscreveu-se agora na Faculdade de Letras e a primeira coisa com que ela ficou mesmo confusa é que tentaram impingir um cartão de estudante do Banco Santander. E o próprio Banco Santander tem um posto de atendimento dentro da faculdade. Ou seja, os miúdos que estão lá a fazer o atendimento aos primeiros alunos, a primeira vez, não é? São porreiríssimos, mas são um bocadinho pagos pelo banco. Estão ali a ganhar uns tostões. E também ganham se fizerem os contratos, não é? E depois é vender, no fundo, um banco, e o banco impõe-se dentro da própria universidade, que eu achei estranho, e a própria universidade pactuar com isso, não é? Por exemplo, eu depois fui lá com a Ana, porque a Ana ficou confusa, ao telefone ela disse-me, não, nada, não deres a nada. Depois fui lá com ela para ver o que era, e o próprio cartão permite uma série de descontos para tirar a carta, para isto, para quê? Para comer McDonald's, Kentucky Fried Chicken e essas coisas. É pública, ainda pior, é por isso que, ou seja, já está tudo alinhavado, não é? É parceria com a universidade. Alguma faculdade tinha uma linha de crédito com um banco também para a aquisição dos cartões. Claro, da tanta pessoa, que é um banco, não sei se não é assim. Estou aqui a criar já um público que vai ser os próximos que vão pedir empréstimos e outras coisas, se calhar, assim, não é? É perspectiva nacional. Pois, realmente, eu é que nunca tinha reparado, já tinha lá estado, mas nunca reparei. Foi mesmo só o negócio. Muito recentemente, lá em Mesinda, há uma feira de atividades económicas, as POMOL, e o secretário de Estado, de coisa qualquer, desenvolvimento económico, não sei o que, estava a fazer um discurso. E ele insistiu, mas insistiu muito, várias vezes, disse aquilo. Os empresários eram os grandes heróis para este país. E disse aquilo bem umas 5 ou 6 vezes, nunca disse uma única palavra para o trabalho, mas disse várias vezes, sempre repetiu, precisou bem para que se devia apoiar os empresários, todo o apoio às empresas, todo o apoio aos empresários, como os grandes heróis, etc. Tudo aquilo que seja. E isso então, é um eufemismo. Trazer a economia assim, claro. Porque a minha empresária hoje em dia o que é? É trabalho a recibo verde, é trabalho precário. Já agora uma informação, não sei se sabem. O Instituto de Desporto e Juventude, BDJ, é ali naquela ruazinha de Lisboa, entre a Funda Boa Vista e a Parque do Quadro Cristal, vai realizar na sexta-feira um debate sobre empreendedorismo. Até falaram comigo e disse, pá, eu sou contra o empreendedorismo. Agora não sou contra o empreendedorismo de autogestão, não é um empreendedorismo de economia alternativa. Mas aí depois, ah, mas será que isso vai-se mal, se fizesse? Não convidado, se quiserem meter uma foice do Ceará Alheia para aparecer lá no Instituto de Juventude para estragar a festa de anos. A questão que eles invocavam é que tem dinheiro disponível. Tem para projetos e não há projetos. Onde é essa? Era isso? Era no Instituto Português de Juventude de Esportes. Não é antigo Faleiro, na Rua Rodrigues Lobo, a ruazinha que há aqui no Deste dos Lindrins, chegar à Praça da Baliza, é o Instituto de Juventude. Podíamos levar lá as hortas urbanas. Por exemplo. Várias coisas, há muitas coisas. Rocket. Não, sei que não tens também que pescamos e aprendamos aos gajos que pescamos na noção de empreendedorismo. É a ideologia da virtude. Se calhar seria interessante. Isto em relação àquilo que está ali, vai estragar um bocado a noção de empreendedorismo. Em relação ao empreendedorismo, temos aqui também novamente este ponto da rede de polos incubadores empresariais. Isso é bonito. Está. Aqui faltamos outra vez em Campanhã, mas Campanhã agora está a ser uma zona que está a ser muito referenciada. Já existia ali um centro incubador de pequenas empresas, ali em Campanhã, que era, eu não sei como é que se chama, eu acho que até, não sei se está parado, mas existia durante muitos anos, que aquilo era como uma plataforma para as empresas começarem a crescer. Pronto, tinham um espaço, podiam ficar ali um ano, não precisavam de pagar renda, ou pagavam uma coisa simbólica e depois tinham de sair. No Freixo, não era? Isso era no Freixo. No Freixo, próximo do Freixo. Na Campanhã, é? É o Cássio, não é o Cássio. É o antigo centro do Instituto de Emprego. Exato. E aquilo funcionou durante muitos anos. É uma zona muito pretendida, na altura das campanhas, porque está muito protegida. Ele tem espaço físico já. Não desabandonado. Então é o ideal para colocar estes startups, este co-working. Eu gosto de explorações, ele tem assim umas... Calma. Mas se vocês forem a ver outros programas, também falam já nos Nearshore, nos startups. Portanto, startups são umas pequenas empresas que não precisam de muito capital para começar, têm algum risco, porque nunca se sabe realmente se aquilo vai funcionar ou não, mas elas precisam de ter este quer este apoio, que é que disseste, se calhar ter uma renda paga, um benefício, não precisamos estar preocupados com isso. Não ter essas despesas que outras empresas vão ter. E aquilo depois, dou como exemplo, por exemplo, a Google, o Yahoo, que começaram deste género, e estão motivos que isto venha a acontecer também, que alguém aqui começa a fazer uma espécie de Google ou um Yahoo, que comece com um pote, não? Comece com pouco capital, com esta ajuda, nem campanha, e para ter o apoio do futuro do presidente, da altura. O coworking já é mais interessante, porque aparentemente o coworking já tem um aspecto mais cooperativo. Porque aí é necessário mesmo edifício de diferentes empresas ou diferentes pessoas que trabalham em ramos diferentes, que podem estar a pagar a mesma renda do mesmo edifício e podem depois interagir entre eles. Portanto, uma empresa gráfica que pode estar a precisar de alguém que faça trabalho de escrita ou faça trabalho de distribuição, podem estar todas a ocupar o mesmo espaço. Isto pode ser um coworking que aparentemente se escala esta ideia mais cooperativa, no entanto, deixando aqui ao critério, cada um entender o que é isto de coworking. Pois, deixa-me só perguntar, o significado desses palavrões, encontraste-os aí nesse documento ou andaste a investigar no outro sítio? Explica ou não? Sim, tive ver, em alguns. Tive que procurar, não está aqui explicado. Ainda não explica nada. Está aqui explicado. Eu quando vi o Nearshore fiquei um bocado. Claro, tem que ser brutal. Isto não está em papel aí nas ruas ou assim? E este todo não deve estar, é muito grande, mas... Mas impressiona assim ter esses palavrões, como claro. Vocês, é a estratégia da campanha, não é? Eu daqui a primeira vez que li aquilo foi cow-working. Pois foi exatamente. O cow-working. Cowboy, estás com cowboy, deve ser tudo. Com isto tudo, Porto vai crescer no emprego, não vai faltar oportunidades para os empreendedores, não vai faltar dinheiro também para investir, e depois vão ter, porque vai ser esta referência do internacional de negócios, que vai ser o ponto central, fulcral aqui dos congressos, que é outra coisa muito presente nos programas. Querem fazer à força toda o Porto num sítio onde faça congressos, propriamente a própria candidatura avança, que deviam ser 4 congressos por ano. E tem um local? Então, o Palácio Cristal. Seria a partir do Palácio Cristal, querem formular isso. Seria um de arquitetura, um de engenharia, um de medicina e um de economia e globalização. Acho que isso tem outro. Isso tem outro. O próprio Congresso de Economia e Globalização sobre a égide do navegador Fernando Magalhães. Vamos falar com o Fernando Magalhães e ele vai tratar disto. Isto vai. Isto vai dar início à Associação Mundial de Municípios Globalizadores Fernando Magalhães. Fala-se sempre que quando é preciso escolher pessoas, eles nunca colocam aqui os nomes, mas falam pessoas de referência na área. Personalidades, que podem decidir, podem tomar decisões que vão ser importantes. Então, vamos escolher essas personalidades. Aqui nunca está, nunca se coloca ao ponto de será que mesmo os próprios eleitores nesta candidatura poderão escolher se querem que tipo de congresso podem querer ou não. Podem propor, podem ser eles a gerir os congressos. Mas esse aspecto internacional está nitidamente ligado àquele pacto transatlântico económico, não é? Que os Estados Unidos querem fazer com a Europa e que ainda está em discussão, ou se calhar já está adiantado, por exemplo, com um programa desses, se calhar às tantas já está, porque é mesmo uma ilusão que eles têm transmitido através da criação de empregos, supostamente. É? Faz-me pensar nisso. Mas isso não é certo, não é? Não. Nada disto é certo. O bom é refletir sobre isso. Se calhar é mais certo. Esta ideia de fazer um congresso de violino no palácio já existe. Fazer um espaço de recente congresso há uns anos. É um ponto em comum das candidaturas. Já fazer um congresso no palácio? Todas as candidaturas têm isso. Os congressos. Os tomados de participação não fazem congresso. Ou seja, Antônio que é correr, porque mais não, são mais uns gajos para liberar. Isso parece que quem quer que ganhe, isso vai avançar de qualquer forma, porque o interesse deste terceiro congresso já não deve ser tanto das próprias candidaturas, já deve estar... Não está no bloco, no PCP, mas está naqueles que já têm... Estão envolvidos com os negócios do congresso. Mas há mais pessoas que vão ao congresso, ou menos pessoas que vão ao congresso, e o resto da malta? Aquela que não vai aos congressos. Não interessa. Até porque os congressos devem ser pagos. Pois. Pois. Ah. Você vai dizer a taxa de inscrição. Falando em congressos, entramos aqui no campo do turismo, que é um campo que tem que ser muito bem cuidado pelas candidaturas. É aquilo que está a sustentar a cidade. E a candidatura do Porto Forte fala em vários tipos de turismo. Há o turismo dos congressos, dos negócios, né? Há o turismo de saúde. Onde há aqui uma coisa interessante, se ajudou o professor Pai. Que é isto? É o passaporte para o turista de saúde. Que combina a oferta dos serviços de saúde com um pacote cultural e social. Se calhar doente, os seus acompanhantes. Então, se calhar... Se perceber essa lei para o primeiro-ministro, é para apresentar o passaporte. Que é? Vai ser um visível ou Não, isto tem a ver, com a malta da União Europeia, que vem para aqui para alguns cuidados médicos, por exemplo, nas Caldas da Rainha, através das termas, ou outra cidade qualquer com as termas. Havia, eu lembro-me que houve pessoas que eu conheço em França, franceses, que falaram disso, que pensaram nessa hipótese de ir às Caldas fazer uma cura. Agora no Porto, pá... E fazer uma cirurgia plástica ao Porto. E... Pai, isso é fazer uma cura na Ribeira de Cuida, no meio da Tainha Badalhoca, não é? Mas onde é que tem aqui no Porto? Comer tainhas. Serviços de saúde da qualidade para oferecer aos privados. E em Lisboa ainda tem aquela coisa da Fundação Champalimau, não sei o quê. Tem os privados. Eu acho que eles estão. As novas clínicas que abriram. É porque, por exemplo, o São João recebe gente da Guiné, Moçambique, do Timor. Achas que é energia para eles? Há muita dificuldade, primeiro eles entrarem e adquirirem passaportes para virem para cá, por exemplo, ali, né? Se é que isso acontece, há muita dificuldade nisso. E depois o estarem cá também tem alguns obstáculos. E penso que isto é uma cidade para essas gente. Isso é uma religião, mas isto é para a gente. Eu vejo isso como a globalização em termos de saúde também na Europa, não é? Porque, por exemplo, se tu tens um acidente aqui e vives em Paris, és francês, há acordos, não é? Para ser tratado, etc. Eu vejo isso mais como. Mas isso já existe, mas... Um passaporte. Pois, mas não é um passaporte turista de saúde. Turista de saúde. Tem esse nome melhor. Mas o conceito não deixa de ser curioso. Oferta dos serviços de saúde com um pacote cultural. Já vou a ver. Por cada constipação oferecemos um bilhete para o cinema. Não é só isso? Enquanto aguarda, pá, enquanto aguarda nos clubes do hospital para ser atendido por urgência, pá, para ir ao chãozinho. Pô, deixa-me lá! É muito lá. Isso é para ti. Acho que era para ela própria. mas é assim. E o turismo religioso? Esta questão do turismo da saúde já deu, inclusive, notícias na televisão sobre este tema. E é mesmo direcionado para uma alta rica do estrangeiro que vem cá e que aproveita. Passa umas férias fixas e aproveita. Mas, e é operado, exatamente, e mete duas manos, ou é operado ao estômago para qualquer coisa e pronto. Tem os olhos novos. Não, o conceito é que eles têm estes serviços de qualidade, para oferecer mesmo aos ricos da Europa. É que a questão é essa, não há serviços de qualidade de saúde para as pessoas. A não ser que isto diz si, que vem um grande pacote de investimento privado. É claro, vem a lutar. Tem imensas coisas. Boa Vista, para a Escola da Maria. Este aí do passaporte parece inovadora, mas o nome em si é que confunde um bocado. Será? Não será o passaporte que nós utilizamos neste momento, mas é. Uma espécie de passo cultural. É como se fosse um... Ganhas pontos, visto, depois tens direito... Como fosse o cartão jovem, não é? Ok, ligado ao turismo de saúde, temos turismo religioso. Isto liga aqui ao Caminho Santiago. Isto não é também, isto não é uma comunidade tão grande, obviamente. Já existe. Tem vários. Ele que quer reforçar essa ideia, proximidade com Braga, até com Fátima, com Santiago Compostela. Não fala aqui de nenhum pacote cultural, mas só por isso uma ideia de passaporte de saúde e religioso. E depois tem aqui outras. Para não estar a ver isto, obviamente, eu escolhi aqui alguns tópicos. Onde é que está? Só para assistir. Criação e cultura, logo. Criação e cultura, afinal, tem a ver. Eu gostei aqui deste, por exemplo, porque a especialização inteligente, incentivar as indústrias criativas, que depois aparece aqui para baixo, a rede municipal de criatividade. Eu gosto deste nome, obviamente. Vai aparecer aqui dois, stakeholder, tem que estar aqui o nome deste. Ele, vou falar aqui em baixo, com estes exemplos. Epa. Bienal Europeia de Criatividade. Projeto de Freguesias Criativas. Porto Inteligente. Avançando aqui para a rotação urbana. E o contrato de cidadania, eu gostei deste nome, obviamente. Portanto, isto aqui já está um contrato. Isto quer dizer que um contrato vai ser assinado pelas duas partes, ou pelas partes envolvidas, e que toda a gente vai discutir este contrato. Poderá ser isso. Falam aqui muito da reabilitação, nas zonas que puderem ser afetadas, não pode ser só a zona histórica que está a levar pelo processo de reabilitação, porque há outras zonas que estão a ficar abandonadas. É sempre bom ter tudo que toda a gente encontra neste momento. Uma fala era a diversificação, nomeadamente na ocupação, na expulsão das pessoas moradoras do centro da cidade, da zona histórica para a periferia. E o acesso para as casas reabilitadas é só para as pessoas que têm dinheiro. Mas o que fazer com o SRU? Isso tem habitação urbana. Está aqui. O contrato de cidadania está aqui. Este contrato vai ser celebrado entre cidadãos individualmente considerados, as suas organizações institucionais e autarquia. Portanto, aqui à partida, uma ideia que cada um de nós, como cidadão do Porto, vote no Porto Forte ou não vote no Porto Forte, as associações da cidade do Porto vão estar em pé de igualdade para celebrar este contrato de cidadania que pode nos ajudar a rebotar as casas, a ter desconto na taxa fiscal, até mesmo a ter os incentivos sociais que eu falo aqui, os gratuitos, os creches, tudo de mobilidade, mais barato. Os postos urbanos. E quero ver como é que, se é um contrato específico para cada cidadão ou não. São contratos específicos para cada associação. Portanto, se eu quiser assinar este contrato, será igual a ti? Será igual a ti? O contrato. Imagina que eu tenho uma casa. Ou o contrato já está de chapa feita. Quem quiser assina. Mas é curioso porque um pouco mais acima, é uma coisa, só um bocadinho mais acima, eles falam, aí, no último parágrafo está, esta é a melhor forma de se fazer a regeneração urbana do Porto. E depois, recuperação e rejuvenescimento da população. É curioso, não é? Como é que se vai rejuvenescer a população? Exatamente. Eu estava a dizer à Ana que havia a solução estava dada já antes. São as clínicas para as cirurgias plásticas. Claro, é isso. Claro. Ou ele então escolheu a elixir da eterna juventude. Já existe. É uma questão de organismo. Uma coisa muito parecida com isto. E era precisamente. Era modular o centro do Porto. Com a intenção de trazer jovens, né? Casais jovens, pudessem comprar um lugar de casa no centro do Porto. E penso que esse reconhecimento vem por aí, quer dizer, continuam a achar que os jovens, não são todos, vão comprar casa ou alugar casa no centro do Porto. Se eles tiverem uma coisa com o Banco Santander, não é? Exatamente. Então, estás a meter publicidade, já te comeram a cabeça. Torna-se para ser 60 até depois, quando acabarem no bolso. Jovens, e criar a família mais. Estava ali também, a taxa de natalidade já estava ali referenciada. Já está acontecendo na SEI em Vitória, é de facto o aparecimento de uma série de hostels, com apoios para particulares, é que de facto vão ensinar sobretudo aos polícias jovens. Não sei de onde. Quanto é que não se sabe que alguns outros aqui têm medo para enviar, mas de qualquer forma, se não há uns cafés, abrem e fecham. Mas já se passaram. Eu gostei aqui também deste aspecto, desta proposta, da ponte pedonal. É. Para além de ser única no país, inovadora. Qual? Qual? Assim, não, a ponte pedonal que. Perto da Alfândega, não é? Que eles querem construir. Querem construir, não existe. Não. Não vai ser uma ponte que apenas se limita a fazer. Portanto, a estatar as margens e dar permitir as pessoas passarem lá para o outro. Vai ter animação. Isto é tipo aquela em Florença. Com comércio, restauração, vai ser uma ponte brutal. Vai abaixo. Muita coisa vai abaixo. Vai demorar um monte de tempo a atravessar uma margem para a outra. Tanta coisa lá. E de mobilidade inteligente. Vai almoçar, vai fazer as compras. E no meio da ponte há um multibanco para levantar dinheiro. Eu vi o desenho e achei aquilo fácil. Mas ele já diz ali de onde é que vem o dinheiro. A sua construção terá de ser financiada por fundos comunitários. É dívida. Para não chamarem de já desprezista. Não pode avançar. Um ponto shopping, não é? Tipo, um ponto shopping. É um conceito. Da ponto comercial. Mas de mobilidade não tem que ser brilho. Não passa com o dinheiro suficiente para conseguir. Mas estrangeiro. Que entra no pacote. Se calhar precisas de passaporte turista. Saúde. Saúde para passar. Depois, no pacote. Porque se sabe, se aquilo aguentar aquilo tudo. Quantas páginas tem esse? Este tem 29. 29? Se é um respondente. Eu vou só pegar aqui com uma última pergunta. Explico para mim. E isso é para dar pequena moça às crianças? A tripinha? Tripinhas. Estava ali em novas hortas comunitárias, nunca desbordava ali atrás. Vamos lá ler o que é que eles dizem aí. Quem esses financiamentos agora para as hortas comunitárias? Comunitária? Pois, não sei se eles estão interessados em comunitária. Ah, deve ser aqueles de fora. Ah, sim, está. Mas isso é fora do Porto, é na Maia. E é muito pequenino. É, mas eu posso que o Porto também faz parte do. Ah, se fosse ler aquilo, parece muito bem. É uma empresa intermunicipal. Envolver as pessoas na gestão dos espaços comunitários e contribuir para a educação ambiental é alcançar um Porto mais humano e solidário. É bonito. Portas das escolas. Olha, mas seja como for, eu penso que é guardar isto. Não vai ele ganhar. Estimular a criação de novas hortas comunitárias. Assim, se for preciso, olha, se faz favor, página 5, depois. Linha B. Projeto arborizado. Ciclovia. E projeto arborizado, é assim, não é? Também é bom. É o que eu digo que são nem aqui no Porto, não é? Ciclovia. Plano do parque arborizado. Sim, o melhor que eles fariam na questão da bicicleta era dar umas bicicletas às pessoas. O parque arborizado é pôr eucaliptos de todo lado. Eucaliptos para a produção. Empresas que são responsáveis direto ou indiretamente pela geração. Ele tem esta ligação de Gaia, Porto, não é? Ele acha que vai ser todas as duas. O que ele quer é tornar isto uma cidade só. Sim, sim. É o primeiro passo. Mas ali na ponte ele diz que servirá as pessoas do Porto, não é? Mas... O gajo já comprou numa linha do Parque Biológico, o gajo já é PSD. Cada PC já é PSD, como o gajo, o coordenador das obras de Gaia e dos parques todos do Porto, desde a Gaia. São coisas muito bonitas. Cidadania participativa, eles jabões. Mas está a participação, dar voz aos cidadãos, a cidadania, está em todos os... Participe um pouquinho. Ah, eu essa das altas acho que é bom, porque é bom, se eu estiver lá e houver aí terrenos baldios da Câmara e se fizermos uma proposta à Câmara... Não é preciso, eu penso mais se der uma horta, é comunitário. Pois, está no programa. Nós lemos o programa, para cumprir. Decidimos fazer. Transformarmos a vida da cordaria para um colégio de notas comunitárias, por exemplo. Eu pensava que está mais abaixo. E governança? Tem a ver com a segurança. Segurança é mais câmaras de vigilância. É ninjas. Segurança é formar ninjas. Já dizia uma palavra. Isso é do partido. Não, mas não quer ter aí vários sítios. Pagaia, não é? Pagaia. Estamos pagando. Qual é o partido dos ninjas? É do PTT. Aqui tem. Partido Trabalhista Português. Segurança? Segurança. E eu digo logo esta, a ampliação dos sistemas de segurança pública através de videovigilância. Pois. Está segurando a privacidade. Isto é muito importante, é nós termos privacidade. A segurança e a privacidade são claras. Em que na rua queremos ter privacidade. A videovigilância é segurando a privacidade. Está engraçado. É um bom trazer. São câmeras inteligentes que... Só filmam quando está a acontecer um crime. Isto está novidade. E depois é este outro ponto que tem a ver. Assegura um policiamento de giro eficaz e preventivo da marginalidade quando eles querem regressar à figura dos guardas noturnos. O reforço da segurança noturna recuperando a figura dos guardas noturnos. Uma grande parte deles eram da PIDE. Caramba, isto é promover a via os vigilantes, não é? Pedro, quando houve aquele encontro para falar da cidade do Porto e das casas ocupadas, lembras-te daquela mini-conferência? Houve um homem que tem... Vocês deram um nome, eu já não me lembro, às vezes não fico esse nome. Tá. Pois, ele falou em envolver a população na questão de manutenção, Sim, havia números. Ele recuperava os marginais da cidade para... Acho que era uma conta do bairro, uma espécie de auxiliares da polícia. E recebeu alimento novamente, não é? Era essa... Eu fiquei com essa impressão. Mas alguns números assim impressionantes, de gente que ia ficar... Pois, ele tinha já calculado as despesas e tudo. Sim, ele já tinha a contabilidade. Tudo, há bocado, é certo. Pois, era o número de pessoas que quanto iam receber. Exato. Há bocado, também falo de tudo. Já, o Menezes está ligado. Havia aqui um ponto. Para terminar, só esta parte. Não sabe a inclusiva ou não? Sim, que nós só vamos no Pedro. Mas se calhar isso é suficiente. A inclusiva. Inclusive. Agora aqui. Eu falo qualquer coisa do género. Vai haver espaço para orçamentos participativos. Portanto, mesmo. Ele até diz qual é a porcentagem, 20%. Portanto, ele quer incluir toda a gente, mas 20%. No orçamento da Câmara pode ser decidido pelos moradores, pelas associações, 20%. Só 20%. O orçamento participativo não é bem isso, mas... É democracia, é assim. 20%, mas é do orçamento dele para o orçamento participativo, certo? Não é, deve ser assim, não é? 20% do dinheiro que a Câmara tem é para... A cidade inteligente e participada pelos cidadãos, que queremos promover, terá um dos seus focos na elaboração do orçamento de investimentos, reservando 20% deste orçamento para discussão pública e decisão direta dos cidadãos das suas instituições. O que é isso? O Conselho de Moedores, cara. Vai haver, se calhar, algumas personalidades que serão selecionadas. Já existe, mas... Podem representar os moradores. Em Alentejo, de pessoas, propôs um ter São Luís cheio de painéis solares em todas as organizações, instituições e ganhar um orçamento participativo. E agora a Câmara vai instalar, vai pôr painéis solares ali todo, naquela zona. E como é que isso é feito? Não sei quem é. Só está tirado do Brasil, não sei se, das mais participativas do Brasil. Estão a começar a fazer muito em Portugal, em Cascais também já se faz muito, já há algum tempo. É, e há uma Câmara no Alentejo também que faz isso. É a Avenida. Pois, é isso. É a Avenida. E são muitos lugares. Hoje em dia todas as autarquias, pelo menos prometem fazer orçamentos participativos. Mas a Avenida acho que a política tem aplicado com medo. Sim. Este é o Bruno Cardoso? Ah, este é o vai criar uma moeda, não é? Vai criar uma moeda? Sim, não vi muita coisa daquela, acho que era por uma coisa toda. Mas é uma moeda que te permite... Tripaíno. Este tem mais extenso, tem 40 mil páginas. Este está... Tem mais páginas. Não, mas também está de maneira diferente. Podem escolher aqui se quiserem um tópico, a gente vai ver... Porto Saudável, para ver se também tem que passar Porto Liderante, é a mesma coisa que um filme de metros também... Para quem é da fechada toda. Porto Saudável, Porto Criativo. Porto Para Tudo. Porto Saudável. Porto com Tudo. Uma puta, com todos, para todos. É a cidade de tudo, isto. Essa é a cidade como a gestão participar, transparente e responsável. É a cidade da cultura, é a cidade do bem-estar, é a cidade da temperatura, é a cidade... Cidade da cidade. São em 4 anos. Isto é referência para o Porto em todos. É uma bacalhau. Por isso é que eu... Eu aqui objetivos, depois aqui compromissos. Onde é que os compromissos? Qual é o orçamento participativo? Este gajo tem um projeto interessante. É um dos principais inovadores da Casa de Juventude Romal, que organizava aquelas conferências sobre mostras sobre a banda desenhada. Na altura que ele era da JCP. Pois, exato. Ele já vem daí. Pois, tu trabalhaste lá, sabe? Mas o lema da campanha, Porto com Todos, implica necessariamente que o Porto não considere todos, não é? E é uma ilusão esse com todos. Com todos? O PS não tem lá uma boa imagem desse com todos. Não. Interclassista, não. Enfim, quantas pessoas eles são um bocado corporativos, não é? É unir o povo, o povo brasileiro, o proletariado, o subproletariado. Por acaso vai ser um tema, propriamente, vai ser uma questão que, digamos, é foi secretário de Estado da Saúde do governo de Sócrates, não foi? Já sim. Foi há um tempo, não sei se foi. Acho que foi secretário de Estado da Saúde. Foi na saúde. Acho que quer fazer dias abertos. E depois é tal, eu estou a ouvir agora, efetuar uma boa gestão de recursos humanos. Assim, estas palavras todas juntas eu fico com medo, não é? Nós não somos moedas de troca, não? Nós somos gerem-se pessoas, não se gerem pessoas, não é? Eu acho que sim. Eu acho que não. Isso é que há os gestores de recursos humanos. Pensas tu? E aí, José? Eles transformaram para tantas pessoas como a natureza em recursos. Uns são ricos de recursos naturais, outros são ricos de recursos humanos. Porque pode ter produzido mais valia, não é? Mas eu penso que as pessoas caíram mesmo nessa. E às vezes é preciso voltar atrás e dizer, espera aí, mas nós não somos uma moeda de troca. Nós somos humanos, somos imprevisíveis, somos o que somos, não é? Antes de mais, os recursos que temos. É esquecer um recurso para o aumento, não da obesidade interna bruta, mas do produto interno bruto. O PIB é muito importante. ponto sobre recusar a privatização da água, eles devem estar a gozar connosco. Ele é do PS, isso é mentira, é um ponto que está ali, mas é completamente mentira. Já está em andamento, assim, mesmo onde é que é, aqui perto do Porto, onde eles, em Paredes, a água é gerida por uma empresa privada, aliás, uma empresa que está a desenvolver trabalhos de construção nas colónias em Israel, portanto, isso já está a acontecer. Ele pôs aquilo ali, mas eu acho que é mesmo só para acrescentar um ponto, é uma mentira. Estou? Estou pisado. Parece que é um programa de que alguém que vai perder as eleições. E o primeiro vai ter que recusar. Quem vencer vai ser favorável, ele vai perder. Vai recusar. Já mostra um bocado da rotina. Não sabia quem ia perder o teu poder. Mas se ganhar é inevitável. O pessoal não tem a esperança de se chamar a vereadores alguma coisa. Não, essas ideias é que. A privatização da água vem de fora. Todos eles têm a ser vereadores ou não? O máximo que puder. O método de ensino foi os partem do voo. E ativar a cidade bonita. Este é que. Ainda não fiz. Este é bem azul. O que é que ele diz dos animais e assim? Que o pano foi a pisar exatamente que ele prometeu. Fazer uma série de coisas dos canis e pensar a questão dos gatos e dos animais da rua. Mas como gostava é que de ver aí o que é que ele. Ai, que é que ele. Mas como, não é? Porque o PAN apoia o pisado por causa disso. Foi a quem? O PAN, o Partido dos Animais e da Natureza, apoia oficialmente o pisado por causa disso. Porque ele prometeu que ia ter em conta essas coisas. Fazer cartazes. Sim. Também é sentido. Ah, então com todos e com todos os animais. Ah, grandes classes. O que é que diz lá, especialmente os mais vulneráveis? Vulneráveis. São os animais. As baratas não, que são muito resistentes. Sim. E os ratos? Ou as ratazanas? Só faltam os idosos. Sim. Jovens. E este quantas páginas tem? É fraquinho o que ele diz sobre a educação. Fraquinho é um tempo para mudar nada. O outro também não tem e diz que vai fazer muita coisa. O programa de animais. Eles não votam. Olha, este não usa um acordo. Mas este não quer fazer a ponte, do Nau, já estou a ver. Acho que vou votar no. Quer dizer? Será que é isso? Aquele anterior tinha um acordo autográfico. É a questão da inteligência, é uma coisa que está a fazer. Porto inteligente, a cidade inteligente. E mobilidade inteligente. Exato, mobilidade inteligente. É assim uma coisa. Sem na ponte. Quem decide os estilos de mobilidade são os inteligentes. Em termos de cabos, são fantásticos. Aqui há tem pedigree. Há uma preferência. As outras. As outras. As outras. As outras. As outras. Ninguém vai. Esta não tem a cor ortográfica. Não, esta está com a cor ortográfica. Agora depois. Ele fala da revolução urbana dentro da coesão social. Smart grid? O que é que é? Dividir os tratos mais perigosos e mais vulneráveis da sociedade. Já os outros, já o gajo que era braço direito do Rui Rio, que é ele mesmo. O outro que agora está na posição. Que é a professora da universidade. Olha os animais! É, não, mas isto não é PS? De... Pois, mas não, é. Isto é de Bruno Cardoso? Bruno Cardoso. É, mas eu estou brincando. É uma fração do PS. Mas este é que não é independente. Que já foi presente da Câmara. E outra proposta que tem tudo a ver com animais. Temos que dizer isto ao PAN. Eles enganaram-se. Apoiar a outra etapa. Acho que tem que criar um movimento aí para a desaparição dos próprios animais. nossos gerais. Promover a criação de conceitos de animal comunitário. Uau! A vaquinha, animal comunitário. Para a varanha, está ali para toda a gente. Esta aquela, obrigar ao registro de cada animal e cooperação de seres. Obrigado. O animal comunitário. Mete o sarro, estava para casa e embora para a Polónia. Vou dizer que os gajos e entidades estão todas no pé da cama. Atenção, mas eles não dizem que querem criar, que querem promover a ideia do animal. É a criação do conceito de animal comunitário. É um bocado diferente. É do conceito. Não é do animal. Por exemplo, tem que ser. Mas isso é contraditório com os chips. Ligado. Se um animal comunitário deveria ter vários chips de todos os. Mas eu sou contra o sofrimento, puxa disso. Não, mas os animais. Mas ganham mais dinheiro, se houver multas, todos têm que ganhar. Se os animais com idade são abandonados para o conceito de animal comunitário, não há animais de idade sem abandonados. Os pardais, por exemplo. Pois é, também as pombas são comunitárias, claro. Os gatos todos que andam para aí são comunitários. Vamos esterilizá-las? As pombas, não, não, não. É um plano do caralho. Para criar uma prova de profissão, o guardador de pombas. Pronto, o que é que eles esperam isto de outras propostas? São os outros. São do bem-estar dos animais. As outras propostas, é. Eu lembro-os. Não é próprio só. Mas não há rato demais. Quatro, por catação de... E é engraçado que é fazer castrações, esterilizações a preços simbólicos para animais de famílias carenciadas de sénios. Quem é que vai fazer os preços simbólicos? A Câmara? Se calhar é o final do centro de castração. Eu acho positiva a questão da linha SOS animal. Sim, claro. Não podem ter tudo para. Negativo. É sempre alguma coisa que ninguém sempre alguma coisa para dar. Dá para dizer outros. Nem os 112 funcionam. Isso ainda há no Cardoso, não é? É, os animais estão vistos. As outras propostas. E vou estar aqui com um campo texto. São os tópicos principais da candidatura, vamos virar o Porto ao contrário. Isto é bom, não é? As 7 principais ideias. São cidadã. Para já tem uma formatação de texto que tens. É porque fizeram a... justificaram o texto e aquilo ficou... E aquele segundo parágrafo. Estão igual. No 3, não é? Isso é a forma, não é o conteúdo. Tu escreves o que quiseres ali no meio. Sim. Não estava assim? Não. Ah, foste copiado. Já estás aí a mudar a imagem do. Ah, porra, ela só é a minha piada. Eu dei ali os anos, meu pai. Pronto, estou mais chateado. Temos relação com a Revolução Cidadã. Aumenta um pouco a letra, se faz favor. Não, ou então faz scroll, não é? Cidadãos de primeira ou de segunda? Está o bloco. Se aprofundar a democracia, isto também, em toda a parte fora, a pinta cívica. Orçamentos participativos. Referendos, né? Para ser polémicas. E se olhar o Nuno Cardoso? Não, não. Já o rei do campeão do Lula. Se eles combinam, eles querem fazer outra Câmara Municipal. É isso. Os membros da Assembleia Municipal da Câmara devem ser abertas ao público. Depois vão esperar 3 horas que os gajos dos partidos decidam tudo. Depois apresentar-te os problemas no final. Mas eu não tenho nada a ver, porque eu tenho que apresentar a sua participação. Podes lá estar, mas esperas por 3 horas ou 4 que dura aquela coisa, depois apresentar-te por muito tempo. Estou-se a falar no. Mas falou-se no. Mas falou-se no. Dizer que têm avançar números, como é que eles podem dizer um programa de investimento de 25 que é milhões. Grande, que não sei o que é, milhões de euros por ano, como é que eles preveem isso? A autarquia tem dezenas de países. É buscar orçamento da Câmara. O governo também pode ser montinho. A autarquia pode ter dezenas de países vazios na história, mas a maior parte dos países são na misericórdia. Pois, mas é essa questão. Pois é, são da Câmara. São de algumas IPSS notáveis com a misericórdia. Em 10 anos, a autarquia comprar o investimento, não apenas em dinheiro, o ambiente. Não, é para as casas de férias para os turistas. Então a Câmara vai requalificar a renda, recupera e devolve a essa cena. Recupera. Gasta o dinheiro e depois dá as coberturas. Tinha-te-os abandonado, não fazem nada e ganham a casa. Aí depois é que devolve. É um nosso caracol. Eu também acho. Aqui para cá acho que falta coisa. É que temos é que é devolver. E com que. Parece um bocado leviano, não é? E a do proprietário. Se não abandonar outra vez. O que é que está obrigado? Não, depois vai alugar. Está complicada, está abandonada, não é? Mas tens de saber quanto tempo é que tens para o retorno do investimento. É uma coisa assim, uma espécie de lei das Marias aplicada para a prioridade dos prédios. Pode parecer bom, mas falta aqui qualquer coisa para fazer sentido. A mim parece-me até um grande negócio, mas é para escolher, cara. É a tua câmara. Mas isto não faz sentido. É que ele diz assim no segundo parágrafo que a autarquia que possui aquele que pretende. Que pertence, ou seja, fala de prédios que pertencem à autarquia. Mas depois muda de assunto. E no fim diz que a autarquia não faz sentido nenhum. Então esses edifícios estão da autarquia ou são de privados? Não, por isso tem ali uma parte diz puna-se fiscalmente, quem tem prédios deixa lá um parágrafo. Pois, pois. Mete tudo no mesmo papel. É de privado. É uma espécie de estes barinhas. Marcos, foi para lá. Marcos, foi para lá. Marcos, resolveu o problema do bem. É o Marco está a fazer aqui uma campanha anti-bloco. Isto pode ter sido tudo manipulado, se pensar. Isto é oficial, não vamos dizer oficial. Os outros eram mais credíveis, realmente. Era, não tinha assim as cenas de camal. Tinha as suas imagens. Estavam estas propostas são do Marco. Tinha um cor. Ele pôs a calapora. Fica em dúvida. É complicado, é que ele se não tem tipo. Já vinha assim. Ah, esta segunda frase é muito interessante. As escolas existem um pouco por todo o território. Pois é, o território. Portanto, às vezes faltam equipamentos públicos. Ok. Olha, isto é do Bloco de Esquerda. Aparentemente, diz o Marco. Só já não está a continuar. Diz aqui, por aqui, Bloco Porto. Mas tu puseste. Parece estar pelo plano verde. Para harmonizar a cidade. Lá está, pá. A nova lei da eucaliptização. Vamos eucaliptizar a cidade. Os campos desportivos, bibliotecas, computadores, internet disponíveis à noite. Que nem sequer dizem que há a revolução, pá. Acho que pode ter mesmo pressupor que são realistas. Olha, hortas urbanas, outra vez. As hortas urbanas em cultivo comunitário ou em hortas municipais. E plantar 2.500 árvores por ano. Aumentar o número de ruas que vai diz o mesmo em cima e embaixo, incentivar e incentivar. Tem que arranjar ruas, tem que arranjar ruas para tratar, meu pai. Não tem ruas para tratar. Computadores e internet que lá existem disponíveis. Exato. É muito estranho a forma como está construído. Vão colocar computadores, internet que lá existem. Isto é assim em português. É isso que eu acho. Isto é, tu não mexeste, Marco, aí no português. É que isto está muito mal. Mas já para trás. Está mal formulado as ideias. Está muito coerente, não? É por aqui. Já existem. Disponível. Tu tiveste a gralhar isso, homem? Para disponibilizar o que já existe, não está disponibilizado. Não, mas tem que colocá-los disponíveis lá à noite. Ele vai buscar os que já existem lá. É deixá-los livres. É isso. Isso era um pouco ao contrário na proposta. Os quais existem estão disponíveis à noite. Não vou aparecer fotografias da escolinha. Agora eu vou transmitir as voltas, vá lá. Propostas, não sei. Não são cidadã, mas não quero ser. Ah, é isso? Agora é aqui várias, acho que é. Não é? Mas é. Sabes que a Ferreira dos Santos é que fez esta lista do PS? Encontrei um. Oh, mas não tem onde colocar o baralho. Há vizinhos, é. O Marco Renato Silva. Encontrei hoje em Recife naquele processo que havia de estar aqui. Melhor aqui. Sim, esse aí está mais caro. Conquistar as ruas e ocupar espaço público com arte e cultura. Passarias aqui de rapaz, já não ocupar os jardins. Para os skates não. Mas como é que se ocupa com arte e com gente? Diz exatamente o mesmo na primeira e na última frase. De ponto 7. São as primeiras propostas que eles avançaram. Depois há coisas mais específicas, se quiserem ver o site. Mas eles também fazem muito. O Rivoli aparece sempre aqui como ponta de lança. Rivoli livre, está sempre na parte da cultura. Mas pegaram mesmo este conceito de Rivoli. O Rivoli é que também o impulsionou para a agenda dele política no partido. Por isso é lógico que. Mas também é no caso de um teatro. Mas depois da Regina. A Regina ter esta. Mas é o grande teatro municipal que é retirado ao usufruto da cidade, não é? Não tens outro. Podes ter teatros que acabaram, mas o espaço municipal como é. Eu não posso nada daquela programação. Vamos dizer, propriamente. A Regina também é candidata. Não sei se ela é candidata, mas está aí. Faz parte da. Acho que sim. Assembleia. Não sei qual é o. Acho que é ela está na Assembleia. Ela está na Assembleia. É isso, Assembleia. Está na cabeça deste. Agora os jardins, as praças, as ruas, como é que se ainda fosse com o povo, mateiros. Ainda pode ser um giro. Há mais lá. Agora não, agora até quarto ou quinto. E aí as pessoas, se calhar, apareciam. O Bloco elegeu algum deputado municipal nas últimas eleições? Ela já escreveu por Assembleia Municipal? Sim. Sim. Três? Não. Ah, pois tem, tem dois. Tem a Ada e o... Exato. O outro que era sociólogo. Não, é advogado. Ele fez aqui pelo. Advogado. Pois. Era o João Teixeira Lopes. De qualquer maneira, há uma grande diferença, não é? Do bloco para os outros. Tá. Sim, há diferença. Ainda na forma de mudar a linguagem. Já tenho que fazer isso. Se não houvesse diferenças, será que é um diferencial? Vou ter aqui mais. Mas há aqui uns que querem dizer. Aqui é um ponto 7 de ocupar as praças com pessoas. É nitidamente contra o programa do Nuno Cardoso, porque assim os cães já não ficam sem espaço para poder para o povo. Fazem com quantas obras de arte. Okay. Isto em relação a programas eleitorais, é tudo que eu tinha aqui. Só que queria mostrar aqui mais uma coisa que era numa outra reunião que tivemos, falou-se de fazer uma campanha diferente. E a coisa mais concreta que surgiu foi fazer um jornal de parede que está ali. E os textos tiveram a ser construídos as últimas duas semanas. Ficou esse, mas havia um texto inicial que não passou para o jornal. Vou mostrar agora. Também não estava, mas estava interessante. Sim. O programa do candidato CDU não está numa página própria com o nome dele, está no site do PCP, CDU, PCP, aí que eu encontrei o programa dele. Até ver isso, só tinha um site, antigo. Não é? Não. Só encontrei um antigo de 2009. Ah, isso mantém-se igual. Isso foi tempo. Quem é isso? Isto é o outro texto que começou que não foi selecionado para este jornal de parede. Mas, se quiserem ler, tudo começou com este texto, depois passou para aquela linha. Alguém quer ler? Foi interessante. Achei isso com piada. Vamos passar. Não é interessante. Estamos a observar neste momento uma intensa movimentação de todos os partidos políticos no sentido de angariar votos para as suas candidaturas às câmaras municipais de todo o país. Dizem que são a solução de todos os problemas, apresentam promessas de campanha e, principalmente, projetam-se ao máximo para que possam ser reconhecidos pelos eleitores. A partir disso, nós não acreditamos na via eleitoral, mas ao mesmo tempo acreditamos na transformação desta sociedade, resolvemos viver aqui porque nos vamos abster. Primeiro, porque acreditamos que ninguém tem capacidade de representar ninguém plenamente, a não ser nós próprios e próprias, a nós mesmos e mesmas. Desta forma, votar é como passar uma procuração em nosso nome para decidirem por nós e pelos outros. Não é possível que um grupo de pessoas, muitas vezes políticos profissionais, consigam colocar onde quer que seja as nossas demandas. O que acontece frequentemente é que os eleitos usarem a legitimidade da maioria construída à custa dos votos para colocar em causa os direitos e as liberdades das votantes e não votantes. Segundo, porque em eleições votamos por um poder que já foi vendido. O sistema democrático está viciado. É como jogar no casino. Podemos ganhar algumas vezes, mas ao fim do dia, quem lucra é a casa. Votar é afirmar-se a favor de um candidato, partido. Não votar é afirmar-se contra um sistema corrupto e burocrático. Por isso, trazemos uma reflexão. Por que não experimentar novas formas de viver as políticas? Experiências de democracia direta e auto-organização, onde nós, em Assembleia, não estou a ler bem, não entendi nada. Em Assembleias, decidimos pelas nossas próprias vidas, pelas demandas locais do nosso bairro, da nossa cidade, etc. Não tenhamos medo em assumir o compromisso de assumir a responsabilidade de agir em vez de nos limitarmos a obedecer. É um processo difícil, mas possível, com força de vontade e entre ajuda. Repara um bocado aqui um certo toque brasileiro. Pois era, isso eu gosto. Eu gosto. E repara, assumir... Toda a questão dos dois e... Eu gosto muito deste pronto. Este é que ficou para o jornal. Este é o primeiro texto que surgiu, depois veio essa ideia. Eu gosto dos argumentos deste. Este, deixa-me só perguntar, isto é propositado? Assumir o assumir. Compromisso de assumir a responsabilidade? Olha, já agora. Normalmente não, é propositado, mas se tivéssemos visto melhor, se calhar. Já agora posso ter um comunicado que nós lançamos aqui a malta de Guimarães, mas está sido lá e tem toda a portuguesa. Não te acomodes a que outros decidam por ti. A cada eleição, o poder é emprestado ao povo por um dia. Depois da eleição, o poder volta aos mesmos e continua tudo na mesma. Injustiça, desigualdades sociais, corrupção, clientelismo, esbanjamento. Se quem vota está de alguma forma descontente com quem o representa, entre comas, porquê continuar a votar? É o mito de ter de haver alguém que nos governa. Séculos de história demonstram que a de dominação do homem pelo homem é o problema. Chegou o momento de dizermos não e de optarmos pela liberdade de tomarmos nós próprias as decisões se votamos, somos coniventes com o sistema e não podemos queixar-nos. Nem representantes, nem representados, a democracia direta é a autogestão. Vocês são os nossos trabalhadores da secção de poder. Eu gosto muito deste. Vocês querem ler esse? Diz? Vamos ler esse? Este? Tens de passar por aí. O teu voto dá poder aos políticos, não ao povo. Não te deixes levar pelo discurso da democracia representativa e reflete sobre algumas ideias do senso comum sobre a importância do voto. Mas votar é um dever cívico. Resposta. Votar é o direito e os direitos são conquistados. Se eu quiser, eu voto. Se eu não quiser, não voto. Se não votares, não podes queixar da situação. Não votamos porque não queremos fazer parte do ciclo vicioso em que os partidos eleitos, à vez, defender os seus interesses particulares. Os vossos protestos e as vossas atividades são feitas de forma alternativa a este ciclo. Se não votas em partidos, podes votar em branco ou nulo. É uma opção possível, mas na prática ineficaz, pois nenhum voto traduz na realidade a vontade de quem votou, apenas a vontade dos eleitos, para além de que também contribui monetariamente para os partidos envolvidos nas eleições. Quem prefere ir à praia ou passear em vez de votar é irresponsável. É uma conclusão totalmente generalizada e sem fundamento. Quem é a favor da abstenção, obviamente, prefere ocupar o dia das eleições de uma maneira mais produtiva e agradável. Mas mesmo admitindo que haja quem não vá votar por achar que não faz mal que os outros decidam por si, isto apenas demonstra as fragilidades democráticas deste sistema representativo. A abstenção beneficia os partidos do poder. Em termos estatísticos, é correto, mas qualquer participação eleitoral é ideologicamente injustificável para quem defende a democracia direta e a autogestão. Não votes, organiza-te e luta. Há mais propostas? Há outro texto que não está aqui, é um texto do... Chegámos consenso da intervenção libertária do Porto, os coletivos fazem parte do coletivo, mas parece que não trazemos. Ou seja, estamos agora na parte das outras coisas sérias, não estamos em palavras ao lixo, não é? Pois, se for o lixo, temos aqui algo no lixo também, o autor Alisandro Crespo. Costuma haver um argumento de não votamos porque não queremos fazer parte do círculo vicioso em que os partidos eleitos à vez dependem dos seus interesses particulares. É um argumento que é recorrente nos partidos que nunca foram eleitos. Não? Exatamente esse. Nós nunca fomos eleitos. Deixem-nos. Tentem votar em nós para ver como é isso. Isto é mais mesmo. Pode ver e perceber. No último parágrafo, não consigo perceber bem esta ideia de, em termos estatísticos, é correto a abstenção beneficia para mim, eu tenho um estatístico. A abstenção beneficia os partidos de poder. Em termos estatísticos, é correto, qualquer participação eleitoral é ideologicamente injustificável para quem defende a democracia direta e a autogestão. Aumenta a porcentagem, é desculpa. Pode ser que. Aumenta a porcentagem. Já falava que isso foi mais correto ouvir. Se houver menos gente a votar. Aumenta a porcentagem. Aumenta, pois há mais probabilidade dos partidos que mais votos normalmente têm porcentagens maiores. Algumas estatísticas dizem que as pessoas que não votam estão tendencialmente mais viradas para a esquerda. Portanto, se votassem, votariam mais em partidos que não estão na conta por um eleito. Portanto, por isso é que, em termos estatísticos, eles dizem que se as pessoas votassem, aqueles partidos até ganhariam. Porque realmente a tendência das pessoas é mais para partidos que não estão no poder. Ou que nunca estiveram. Acho que é. Sim, e que se até votasse, até votaria num bloco, até, mas como não vota, por isso é que eles usam este argumento. Mas quem é que nasceu tem a ver com o estatístico? Pois é, isso que eu estou a dizer, a estatística diz isso também. Mas mais voluntariamente, tiveres mais votos, é porque tiveres mais abstenção, porque não podes beneficiar, os de partição vai beneficiar quem tem o maior número de votos. Em termos percentuais. Quem tem menos votos não consegue ter votos suficientes para eleger. Mas isso não é igual a votar? Funciona em qualquer lado. Tu tens, tens o eleitorado de 100 pessoas e há 50 que não votam, votaram 50 pessoas, 50%. Dessas, se votarem 25 num partido, fica com 50%, mas se votarem os 100 pessoas, não é? Se votarem as 100 pessoas, a porcentagem é diferente. A questão do número de votos pelo número de candidaturas é diferente. Calha menos, precisas de, portanto, ter menos votos, precisas de mais votos para dizer. Provavelmente falou o senhor. Se a abstenção for votada em branco e nulo. Vou refletir sobre isto. Melhor. Recordo que me diziam antigamente, aqueles anos, diziam que quem não votasse na CDU estava a dar votos à direita. E vais dizer, como? Se o problema é o vosso eleitorado, é um problema do vosso eleitorado habitual. Vocês que resolvem com vocês, porque não tem nada com isso, eu não voto. Como é que eu vou dar votos à direita? Mas, de facto, percentualmente, se tem para o risco. Há aqui outro texto. Ana, queres que eu leia? Eu posso ler o início. Aqui ainda está naquela forma de revisão, não tenho... Mas... Dá para ler? Sim. Então, outro texto. Votar para quê? Se ninguém trabalha, nem sobrevive por ti. Que ninguém decida por ti. Promover mais mamões... Ah, esta aqui, desculpa. Promover mais sanguessugas, não. Abstenção ativa, democracia direta, assembleias populares. A maioria da população é alvo de todas as medidas de austeridade de troicas, governos e políticos profissionais, de cortes nos apoios sociais, nas pensões, do aumento da pobreza, da redução do poder de compra, de despedimentos, de desemprego, de falta de possibilidades de vida neste país. Governantes e candidatos a governantes, grandes e pequenos, realizam agora o grande circo das eleições autárquicas, tentando nos convencer que se os elegermos, agora irão fazer agora o que não fizeram até aqui. As eleições autárquicas não são diferentes das legislativas. Vota-se em pessoas conhecidas e nos partidos. E o povo não pode controlar mais facilmente o chamado poder local. Desculpem só, é que no fundo eu não me apercebi que estava ali. Mas podem ler ali também, não é? Mas, os ilustres candidatos são já subejamente conhecidos pelas suas ligações partidárias e tentativas anteriores de chegarem aos tachos do poder. O O chamado poder local é apenas uma cópia mais pequena, local e regional, do poder do Estado Central e do seu autoritarismo. As assembleias municipais e as assembleias de freguesia continuam a ser uma farsa, onde só os eleitos pelos vários partidos tomam decisões e onde quem do povo quiser ter o direito à palavra tem de esperar horas e horas, sem qualquer certeza que o seu protesto é atendido. Em nome da disciplina partidária de voto, toda e qualquer promessa feita aos eleitores, nomeadamente aos mais carenciados socialmente, será depois, como sempre, metida na gaveta. O povo de um município ou de uma freguesia, através das eleições autárquicas, não tem de facto outro poder, além do de poder escolher quem lhe vai pôr a pata em cima e viver à sua custa uns anitos até se encher. Não, estas eleições não nos vão trazer nada de novo, para além da mudança de algumas caras, de algumas moscas, e também não foi para assistirmos hoje a este cenário de volta atrás, de perda de direitos legais, de empobrecimento e de aumento da pobreza, que o 25 de Abril foi feito em 1974. Isto já nem é democracia, é ditadura representocrata. Qual a alternativa, então? A alternativa a estes circos, onde cada figurão de cada partido tenta caçar os votos que lhes deem o poder de decidir por nós todos as nossas vidas, não é o representativismo de nenhum partido ou grupo, por muito revolucionário que se pretenda. O representativismo é apenas o poder de alguns sobre o povo e não o poder popular, a capacidade do povo mudar o que está mal e o oprime. A alternativa ao actual reforço do autoritarismo do Estado, da exploração capitalista e da opressão, só poderá ser a auto-organização popular, as assembleias populares locais, funcionando em democracia direta, sem a manipulação dos chefes partidários e profissionais da política, onde o povo possa discutir e tomar medidas de ação direta popular, capazes de travar as atuais medidas antipopulares de troicas, governos e candidatos a governantes. Greve ao voto. Votar nada muda. Lutar é que talvez. No dia das eleições, concentrações de protesto e bandeiras da fome nas ruas. Basta de enganos, basta de taxistas, basta de gatunos locais. Abstenção popular ativa, boicote eleitoral, poder popular e revolução social, por uma sociedade verdadeiramente livre, libertária, de autogestão e generalizada. Intervenção libertária do Porto. Fala um pouco mais alto, David, desculpa. Fala um pouco mais alto. Desde que eu falo baixo, acho que eu não ouvia, ainda bem. A alternativa ao atual reforço do autoritarismo de Estado, a exploração capitalista e da opressão, só poderá ser o auto-organização popular, as assembleias populares locais, não se vendo em democracia direta, sem a manipulação das produção dos chefes partidários, dos profissionais de líquido, do povo, que são discutidos com a legislação direta popular, que vai ser preciso. O que eu acho que às vezes, o incentivo ao não-libertário, tira força precisamente a isto tudo. É a mobilização e ao interesse pelas coisas. As pessoas começam cada vez mais a querer lá saber. E então, esta mobilização das pessoas, o fazer criar um interesse pela polis, pela cidade, pelas suas coisas, também se tem que ministrar com o voto. Quando votam, estão atentas a alguma coisa. Ou devem estar atentas a alguma coisa. E as pessoas não votam. E os que votam, já ganhei as canetas. Mas quanto mais se incentiva a que o voto é desvalorizado, não representa as pessoas, não estamos com isso a fazer com que elas se motivem para estar mais atentas e mais informadas. Pelo contrário, ficam mais atentas e menos informadas. E, portanto, isto acontece menos. É mais difícil que isto possa acontecer. Embora seja o caso. Posso? Eu acho que entre o hábito de ser representado há um desafio. O hábito de fazer aquilo que se fazia a seguir ao 25 de Abril, que é criar a organização popular, o que está a faltar neste momento, sobretudo, é o envolvimento de criar outra vez o hábito da organização popular. Agora, o que me parece é que isto de maneira nenhuma se consegue, voltando a repisar na necessidade das pessoas de alugarem o seu poder noutros. Quando se fala em empowerment popular, quando se fala em adquirir o poder popular que perdemos, está-se a dizer exatamente que isto neste momento não serve para isso. Estou inteiramente de acordo contigo que muitas pessoas se alheiam. Mas alheiam-se porque isto é um próprio problema do representativismo. Porque eu pessoalmente acho que a abstenção a frio pessoal não chega. Por isso é que acho, concordo inteiramente com a ideia, no dia das eleições é importante estar na rua com bandeiras da fome, como se diz ali, e boicotar as eleições. Eu não posso esquecer que houve grandes lutas populares locais, em Lazarim, por exemplo, na zona de Lamego, quando o Sócrates queria lá inaugurar aquela terra sanitária, e outros lados de Ana Maria, em Sintra, exatamente baseadas na greve ao voto como forma para fazer, chamar a atenção, que as promessas não tinham sido cumpridas e que vão roubar para a estrada, se querem a voto, vão roubar para a estrada. Aliás, uma das coisas que se retiraram foi a validação do voto por inteiro. O voto inteiro pode ser uma manifestação de satisfação dos que não querem, e o voto inteiro neste momento não é contabilizável. Acho que o Chabel queria também. Era um bocadinho pegar uma questão que é aqui apontada, que é este argumento de votar, ser ou não ser um dever civil. Eu acho que deveríamos encarar esta ideia como uma ideia importante. Acho que votar deve ser um dever civil, desde que o eleito seja um eleito que de facto seja delegado da vontade daqueles que o elegeram. A qualquer momento, portanto, e que possa a qualquer momento ser adiado por aqueles que estava a delegar. Mas quando isto não se passa, deixa de ser um dever, não é? Torna-se um ato que acaba por obscurecer o facto de que há uma série de pessoas que se abstêm da sua atividade cidadã. Porque delegaram todo o seu poder num especialista que vai resolver por eles todas as coisas. Onde é que está aqui o dever? É meu dever eu despojar-me da minha identidade, da minha vontade, da minha criatividade, e agora faz tudo por mim e eu... Não. Pronto, é essa a questão. Não sei se algum dia nós teremos uma capacidade, era uma coisa engraçada, se teríamos a capacidade de promover um ato de votação. Imaginemos, estas eleições vão ser, estas que são autárquicas neste caso, suponhamos que são legislativas, vão ser no domingo, dia 29, não é? Se alguma vez nós teríamos a capacidade de promover, na mesma data ou no dia anterior, um ato em que as pessoas fossem lá manifestar-se contra... Um ato de não votação. Era sequer engraçado, no sentido de podíamos mostrar números, não é? Números da oposição. Mas isto é muito perigoso também, porque há muitos fatores que se... Mas voltando ao que estavas a dizer, eu tenho a sensação que... Quer dizer, não tenho a sensação, acho que tenho lido, e provavelmente muita gente tem lido o mesmo, a nível em Portugal, pela Europa fora, há mesmo a tal crise da representatividade. Não é porque as pessoas podem continuar a ir votar, mas... Não, não é a mesma coisa. Quem lá está? Quem votar? Quem é a grande questão? E aí é que é preciso educar? Eu tenho alguém a seguir. Se o povo não quer... Zero, sei zero. Quero saber zero. Normalmente há futura nenhuma. Para saber quem eu tenho, que está a fazer, se está a fazer o que o povo pode ter. Portanto, as pessoas não têm esse interesse, não querem saber. Mas o contrato de votação já anula as pessoas no ano, porque está definido que a pessoa não está lá para ser depois esta chamada à responsabilidade. Tem que ser checada, tem que ser validada, tem que ser supervisionada, porque eu não estou... Não, mas isso tem que ser a priori, não é esse contrato, o contrato não é esse. O poder popular de alguma forma está aí, em que as pessoas delegam, mas não podem delegar totalmente o que eles vão fazer agora, como foram educadas há 40 anos para fazer. A seguir, uma praia. O sistema é esse, o contrato é esse. E isto não é poder popular nenhum. Tu vais mudar o contrato. Mas se calhar estás a alimentar. Se calhar um primeiro passo seria efetivamente alterar completamente esse contrato de votação. Para mim pessoalmente, o ideal seria efetivamente não haver essa representatividade, certo? Mas. Partindo de um ponto mais realista, isto é, isso do meu ponto de vista não será possível nos anos mais próximos. Se calhar uma forma de luta seria, e ter alguns efeitos, seria efetivamente ser aí um contrato de votação. Porque assim, as pessoas votam, efetivamente, os candidatos apresentam o programa, mas não são minimamente responsáveis depois pelo cumprimento desse programa. Ou seja, eles prometem aquilo que vem de governo, certo? A partir do momento que são detentores de poder, eles fazem, digamos, um bocado, aquilo que dá na real gana. E não há, e nós não temos, de facto, mecanismos de dizer que, quer dizer, calma aí, não é assim que as coisas funcionam, que as coisas têm que funcionar. E depois tem a ver também, nomeadamente, com o tempo dos mandatos. É óbvio que, quer dizer, não pode haver à partida. Portanto, não é exigível que haja um mandato de 15 dias, vamos pôr isto em termos. Mas é assim, quer dizer, 4 anos, a mim parece-me excessivo. É claro que há projetos e há planos para serem concretizados, mas para mim, essencialmente, falta é mecanismos de controle disso. O que é que quer dizer? Se uma pessoa vai para o poder com um programa, é eleito num determinado programa, pois é, também surge a questão, as pessoas também não acabam de ocupar o programa, não são pessoas, mas acho que se calhar a questão seria... É um programa que é escrito, se... que ser, pois, exato, né? Mas que não tens forma, pois, não tens forma, aliás, quer dizer, nós infelizmente temos exemplos desses a dar com pau, certo? E eu acho que se calhar a grande aposta poderia ser por mim, efetivamente. Pelo menos no primeiro patamar. Não, mas eu acho que há aqui um problema de forma como se faz as coisas, que é culpabilizar as pessoas pelo seu desinteresse e apatia, não é? Em relação a este sistema, não é? E não pensamos porque é que as pessoas não vão votar, não é? Porque depois do 25 de Abril as pessoas foram votar. Quando as pessoas sentem que são ouvidas e que o voto realmente faz diferença e que tem impacto real e imediato, as pessoas votam. Há um problema, é que no nosso sistema, primeiro, não reconhece as outras formas de participação como legítimas. A única coisa que reconhece é o voto de 4 em 4 anos e que não serve para nada. Pronto. E o que é que as pessoas aprendem? Votar ou não votar não faz diferença. E é natural que depois não queiram votar. É uma forma de participação que não serve para nada, é isso que ela sente. E há uma questão aqui de educação, mas não no sentido de educar as pessoas a fazer parte e a votar só, mas sim para uma cultura de participação, de outras formas. Mas há um problema com o sistema. Irem às assembleias. Mas há um problema que não reconhece essas formas de participação. As pessoas podem ir às assembleias no poder de freguesia. Podem ir às assembleias municipais. Mas reconhecem uma ocupação como uma forma de participação? Podem se juntar num grupo X de assinaturas e fazer propostas concretas à Câmara para serem... Quem decide sempre, efetivamente, é o executivo, neste caso, vamos pôr a Câmara, executivo camarário. Porque mesmo que haja propostas de partidos dentro da Assembleia, para defender uma causa qualquer, ou para se construir algo, pá, com até escutando a vontade de populações. E é aprovado, e a Câmara tem a capacidade de poder empatar, deixar andar, demorar orçamentar, depois não há orçamento, e depois é preciso entregar o projeto, e o projeto não foi entregue, não sei o quê, e todos nós sabemos que, ao fim, pode não ser feito nada. Porque quem está a gerir, efetivamente, não tem esse compromisso de executar o que foi votado. Seja na Assembleia dos Partidos, seja pelas pessoas. Mas nada é sancionável. Quer dizer, se não fizer, também não faz. Nem pode ter. O princípio que estava a falar aqui, desculpa, é o princípio do Comuna de Paris, por exemplo, em que a Assembleia envia, logicamente, votações para pessoas para fazer determinadas tarefas, mas que elas eram revogáveis a todo momento. Ora, esse princípio da revogabilidade a qualquer momento não é aceito pelo chamado representativismo. E tu falas em... Desculpa. Os órgãos mais democráticos de poder que existem na democracia portuguesa, aquela que nós conhecemos e vivemos, são as assembleias de freguesia, assembleias municipais, etc. Nessas é permitido que as pessoas possam intervir, mas só podem intervir colocando perguntas. Não podem fazer propostas. Não podem fazer propostas. Só podem fazer perguntas. Não lhes é admitido sequer terem uma participação ao nível dos eleitos autárquicos. Quando muito, podem pedir esclarecimentos. É o único direito que têm. E isso, de facto, é terem sido desapossados do seu direito. todo o direito repousa naqueles que foram eleitos, mais nada. Os outros não têm, de facto, do ponto de vista prático, não têm senão que esmolar explicações. Da falar da Assembleia, desculpa que eu não vi primeiro. As Assembleias de Freguesia e Municipais, que são, as, são as únicas em que os cidadãos ainda têm alguma possibilidade de falar. De falar, mas têm que sujeitar a uma espera, a um número de... E a uma inscrição prévia, geralmente. Há municípios. Não podem ir mais que X vezes, porque também alguns sítios vão admitir. Claro, e é necessário fazer isso com antecedência. Estão limitados a um número limitado de minutos. Mas tu vais a Gaia ou tem um número reduzido de perguntas que podem fazer, não podem passar. Nas Caldas da Rainha é exatamente assim. É. Também depende, é uma Câmara PSD. Da Assembleia. Eu posso dizer, por exemplo, em Francis, em Gondomar. Esse período é o primeiro. Os primeiros são os cidadãos que falam. Proposta apresentada, passou na Assembleia. Sim, pode ser ao princípio ou ao fim, algumas são no fim. Sim. Normalmente é no fim. Em Fernando de Gondomar decidiram propor e pensei, e é assim que se faz. As pessoas não aparecem nas Assembleias. Portanto, quando elas vão votar 4 anos depois, no mínimo, nem sequer sabem se os seus representantes, ou até aqueles em que não votaram, o que é que fizeram em concreto. Este programa é o programa, vale o que vale. Os 4 anos que eles já tiveram, valeu aquilo que eles fizeram, que defenderam nas Assembleias. Contra ou a favor das populações. Se as populações... Mas, cara, as pessoas também têm razão para essas tão baixas expectativas, não é? Se as pessoas não vão lá, não podem saber. Não podemos esperar que as pessoas saiam. Em Franças vão tomar também, se decidiu fazer estas Assembleias descentralizadas. É uma por mês, um princípio, pá, melhor que nada, faz-se fora da Assembleia, da Assembleia. Claro que na Câmara isso não se faz porque o capitão não diz, o major não diz. Sim, mas há municípios em que as assembleias municipais são descentralizadas, mas isso não é isso que vai, digamos, alterar muito. Também não. Mas... A situação que eu conheço bem, em Valongo, fazem assembleias municipais. Também, sim. Nas várias regiões. Já começa a haver investidos. Ou seja, são princípios. São princípios, sobretudo, para envolver a comunidade nas questões das autarquias. E é o iniciar, porque assim, somos uma camada de muitos milhões, habituados durante 40 anos, e os partidos são os responsáveis por isso, efetivamente, de voltem nós e agora para a praia que a gente volta para ver. As pessoas foram enganadas, portanto foram desmotivadas a voltar, claro. Mas temos que ganhar as pessoas outra vez. É numa educação básica que se deve trabalhar. Portanto, eu compreendo o não ao voto. Eu próprio achei que, em todas as alturas, a abstenção, para mim, era a minha melhor forma de expressão, para dar-me insatisfação aqui. Portanto, e também há pouco. Mas não ao nível local, não ao nível de autarquias, não. Também em Marimbá para as eleições para o Parlamento Europeu ou até para o Presidente da República. Tem que haver uma educação de base para que as pessoas que já perceberam que foram defraudadas pelos políticos. Né? O sistema ainda é este, mas só quando as pessoas estiverem atentas e exigentes é que todos esses modelos e esses contratos é que podem ser alterados. Se não, vão continuar a ser alterados pelos políticos que lá estão. Nunca com as populações. Agora são um problema. Por isso as pessoas não podem fazer do momento eleitoral o foco da sua atividade. Exatamente. E outra questão. Isso é entregar em conta. Recordo-me, por exemplo, nas últimas legislativas, há um figurão que vem exatamente com este discurso dizer que o voto era o dever popular e que as pessoas. De facto, que não votavam ou estavam a ser responsabilizados para as praias, para fazer mais. A questão é esta: se as pessoas se responsabilizaram, se a maior parte da população, o grande setor da população, se irresponsabilizou, é porque não lhes reconhece o direito de decidirem por elas. Já não reconhecem. Então, temos que fazer aquilo, se calhar, que o Brecht parodiava quando falava no 17 de junho de 1947, quando o partido da RDA, partido no poder na RDA, disse que se queixava que o povo estava a ser inconsciente e podia e podia perder a confiança do Partido do Estado e eleger um povo novo. Isso é uma caricatura. Como não se pode eleger um povo novo, alguma coisa está mal. E se houve uma distância, se havia uma distância entre os políticos representantes e o povo, é porque eles não correspondem minimamente, ou não estão a corresponder, nunca corresponderam, a tudo aquilo que criaram para, na expectativa das pessoas. Para mim, não o vejo de outra maneira, a não ser criar contrapoderes. Ou seja, em lugar da junta de freguesia que não funciona, da Assembleia de Freguesia, porque um gajo vê que as Assembleias de Freguesia, os gajos fazem convocatórias e põem uma ou duas ali e depois não sabem que vai tratar, não há animação, há primeiro uma formalização só. Nas juntas é a mesma coisa, nas câmaras é a mesma coisa. O que eu quero fazer é formar, de facto, na minha opinião, estruturas paralelas, contrapoderes, que mostrem como é que é possível seguir coisas em conjunto, com princípios de democracia direta e de revogabilidade a todo momento, coisa para que nem as juntas, nem as câmaras podem fazer por uma razão, ao contrário do que um gajo defendia aqui há uns anos, que era uma revolução, falava em municipalismo libertário. É impossível, porque as juntas e as câmaras são cópias, têm regras, que são cópias miniaturas, são cópias de miniatura, do funcionamento do Estado Central. Só para essa razão. As juntas têm a possibilidade, quer dizer, nós estamos agora a falar também disto um bocadinho fora do contexto. Neste momento, com o orçamento para as autarquias, com a junção das autarquias e com a criação dos conselhos intermunicipais e intermunicipais, a democracia local está moribunda, efetivamente. Estamos a perder terreno ao nível local, sem dúvida. Mas por isso mesmo é que é preciso criar mecanismos para envolver as pessoas não são satisfeitas e é preciso envolvê-las, é preciso intervenientes locais. Né? Ou seja, mas para quê? Para dar o pedido aos políticos outra vez? Para dar o pedido aos políticos? Não, para as pessoas estarem mais conscientes e mais informadas para saber o que querem escolher e o que é que não querem escolher. Mas continuamos a mesma. Escolher quem? Não, estou a falar de escolher o quê? Espera aí. Escolher quem nos representa? As eleições. Durante 4 anos, estou a dizer. A questão da reorganização administrativa é um bom exemplo de como reagir perante as coisas. Todos os partidos que se manifestaram contra a reorganização administrativa das freguesias e que defendiam que não devia ter havido as fusões e as uniões, de qualquer maneira, todos aceitaram apresentar listas de candidatos às uniões de freguesia, em vez de terem tomado a única atitude cidadã de vida, que era opor-se por completo a isso. Quer dizer, mas isso é o que não se poderia esperar mais deles do que isso, não é? Se não deixavam de estar no jogo, não é? Certo, certo. Isso é. Deixavam ser possível. Era uma atitude política... Mas essa atitude iria para além da sua ética relativamente àquilo que tem, não é? Não é isso não se exige dentro. Ia tirar a representatividade também, exato, ia tirar não concorrer, não descer. E por vezes... Há a ideia, porque assim, quando as pessoas vão à Assembleia de Freguesia, podem perceber, em qualquer partido, claro que as pessoas não são todos iguais, quando falamos com os políticos, toda a gente que está ali, está no concurso, que está a pegar, estão todos no sistema, que os regras do sistema, certo? Mas há muita gente, percebes, a tentar furar por dentro todas estas coisas. Sim, mas não estamos aqui a julgar. Não conseguem. Não estamos aqui a julgar, digamos, a bondade ou a ética de cada pessoa em particular. Não conseguem, precisamente, porque umas pessoas não têm noção que há pessoas, vamos dizer mais ou menos entre aspas, que em qualquer partido possam ter uma posição mais séria, votam de cruz. Vou passar a ser uma bolinha. Votam mesmo de cruz, porque não é que quem possa ter mais mérito dentro de uma Assembleia, que se calhar apresentou melhor os votos que teve, mas é o gajo que tem a gravata mais gira. Eu vi perfeitamente que há gente séria, que há gente convicta, que há gente que acredita mesmo que está a desempenhar um papel muito importante. Dentro dessa máquina, que é uma crosta, que é muito difícil mexer, há gente que trabalha muito. Para manter aquela máquina, o problema é esse. E vais-te preocupar nas pessoas para que já não aplique na sua. A Assembleia também necessita de ter um certo aval da população. As pessoas podem estar. Eu sou apologista. Vale ou o contrário? Ou o contrário, sim. Caçar, as Assembleias não são das pessoas, são dos pontos figurões. Como é que elas podem entrar à volta? Cada um dos representantes, numa assembleia em que só estão eles, e o papel de cada um dos representantes, numa assembleia em que há público, é diferente. Tem que ser diferente, porque aí tem uma imagem para dar esse público que está a avaliar. Se estão só os deputados da assembleia, certo? Até se insultam, ninguém viu, ninguém insulta. Certo? Certo? Portanto, a presença da população, o estar mais informada, poder, por vezes, falar melhor daquilo que é as eleições ou não as eleições, é que é importante. Porque senão também se diz às pessoas, vai votar, tu se diz, não vais votar. As pessoas não têm razão nenhuma, não sabem porquê. É igual. As pessoas continuam sem estar informadas. Não têm sequer consciência porque é que não vão votar, porque é melhor não votar. Mas pelo menos têm uma subconsciência, é que eles vão representar. Sim, claro. Entre uma coisa e outra. Eu não acho que a maioria seja pessoas que não vão votar porque preferem ir para a praia, não. Eu acho que as pessoas não vão votar porque não sentem que vale a pena. Já não acredito nos políticos. Que é bom. Mas isto é uma mensagem. Mas uma mensagem que diz. Mas isto é o quê? Isto é uma mensagem que as pessoas vão passar. Exatamente. Não é só porque esperem ir para a praia ou esperem ir às compras. Mas pergunta às pessoas, ok. Já não acreditam nos políticos. Portanto, há uma desvalorização muito grande, que é preocupante. Perguntas às pessoas. E então? Perguntas às pessoas depois. E então? O que é que acha? Não é mesmo, Zé? Não sei. Eu penso que a representatividade é boa, não é preocupante. Tem que haver alternativas, tem que haver formas de... tem que ser consciencializando, porque senão as pessoas ficam naquela... Eu não vou votar porque pá, não acredito... Eu ouço isto todos os dias. Eu tenho ouvido isso durante esta semana toda. Eu não acredito, são todos iguais, não sei. Então o que é que acha que se deve fazer? As pessoas estão... Mas isso é outra parte do seguinte. Não saber a alternativa... O direito à cidadania... percebes? As pessoas não... Mas o voto é deseducar isso. Exatamente. O voto é deseducar isso. Então, o voto como tem sido passado é deseducar isso. Descarregas a consciência na urna e acabou. E será que estes partidos... E pelo contrário, não é descarregar a consciência, é carregar a consciência. O cidadão pode ter alguma forma, percebes? Ter consciência de que quando está a pôr o voto, está a carregar a consciência. Mas provavelmente perderam a noção da iniciativa popular. Há 40 anos, há 40 anos, em Portugal, muitos mais por aí fora. Interessa que a população participe? Nisto? E também, se interessa que as pessoas participem... A quem é votado, interessa. A quem propõe que alguém seja votado, interessa. Não participem de outras formas, não é? Temos a melhor manifestação disso tudo, que é as praxes. Mas chegas aos 18 anos, agora vai tocar, agora podes dizer. Outra questão é que isto de educação popular, eu também sou adepto das correntes de educação popular, mas atenção que a educação popular, e as pessoas que estão mais ligadas à educação popular, e não falam em educação popular para ir lá pôr o voto, que isso para mim é uma burla, não é? Mas falo em educação popular para as pessoas saberem os métodos de luta para se defenderem e para lutarem pelos seus direitos. E essa educação popular, não consegues, como educador popular, dar nada passada às pessoas se não aprendes meio com eles. E isso, desde o Lobro, desde os restos dos educadores sociais, dos restos de educação, já não fala o Paulo Freire, não é? Pronto. Tu vês isso? É que nós não temos que ensinar nada se não aprendemos com as pessoas. O que é que nós sabemos da vida das pessoas? O que é que nós sabemos dos problemas vivenciais que as pessoas no dia a dia têm? Sabemos muito pouco. E vamos armado em professores, faz lembrar o grande educador Ronaldo Matos. Cada um na sua rua, cada um na sua casa. Faz lembrar o grande educador, não é? Portanto, nós só podemos passar conhecimentos às pessoas se trocarmos com elas. Tu não consegues passar nada a ninguém se não aprenderes da vida delas. E até a linguagem. Tem que ser adaptada e deve ser burilada com isso. Expressões populares. Não é uma questão de tática, é uma questão de perceber que não consegues passear nada se não aprenderes com as pessoas também. Isto não se faz. A maior parte das coisas estão muito imbuídas, mesmo em alguns meios que se dizem anti-autoritários e alternativos, de espírito de messiânico, de espírito de eu sou uma elite e vou passar o conhecimento aos outros, de cima do cavalo, de cima da morra para baixo. Isto não é assim. Quando vês mais movimentos sociais básicos, na América Latina, para aí fora, são estes movimentos que têm uma simbiose com as populações, sobre a malta que tem alguma informação ideológica, tem algumas questões ideológicas, mas que se funde porque permuta, não vai vomitar para cima das pessoas, permuta, como foi o caso, por exemplo, um bom exemplo foi que se passou na Escola da Fontinha. Só no momento em que as pessoas tiveram uma relação direta de troca, de facto de intercâmbio com as pessoas, porque nunca tinham sido politizadas, é que aquilo se podia ter passado. Isto para mim é um bom exemplo. Foi pena não haver mais exemplos destes, mas acho que é um bom exemplo. Agora, e de cima do cavalo, educar as pessoas, eu desconfio muito. Até porque há educação e educação. Há muitos pedagogos que até estão contra, alguns de vocês sabem isso, contra a noção de educação. O que é isso, educar? É manipular as pessoas e meter-lhes à força para noções da tola que elas não têm? Pronto, está bem aí. Mas de qual é que estamos a falar nós? Estamos a falar, pá, de o apoio, agimos como catalisadores. Passarmos e trocarmos noções, pá, do que acreditamos com as pessoas e não limitar a ideologia para dentro das pessoas. É aprender a aprender. Exato. E é saber do diálogo. É cada um na sua rua, cada um no seu bairro, cada um no seu sítio. Se não somos conhecidos, não podemos intervir, somos conhecidos e porque conhecemos o meio, cada um no seu meio. Não conhecemos às vezes, temos um processo. Não, podíamos fazer uma proposta, naquelas propostas criativas de poder fazer intervenções nas escolas e poder iniciar as criancinhas a assembleias populares. Qual é o partido que você tinha isso? Não havia um? É uma das outras propostas. Não é? Uma das propostas. Temos que fazer um levantamento. Como será empreendedorismo? E rezar por uma coligação para... Desde um passo religioso. Não, mas a própria construção das cidades, em casa, esse distanciamento até nos próprios vizinhos do mesmo prédio, não é? Não se conhecem, não se falam, não falam sobre os problemas do prédio, nem da rua, nem... Temos, por exemplo, precisamente nas assembleias de condomínios, que... Vemos as assembleias de condomínios, são coisa mais patética, qualquer dia disso. Tudo do nosso conseguir. A coisa da educação é que nós ainda não. Nós mesmo, como condomínios, não sabemos sequer gerir uma assembleia daquelas, que é, se calhar, mais de base que temos, que é promover falar daquilo que lemos. Mas voltando à questão da educação. Eu acho que isso aqui é um tempo da espera. Voltando à questão da educação, e de facto as escolas foram criadas para formar operários, não é? Exato. Foram criadas para formar umas pessoas que respeitam os horários e que já, têm aquela. Já tem um valor, aquela portanto, seria bom repensar esse modelo todo, e penso que já tem sido repensado em certos aspectos, mas. É uma coisa realmente importante e a fazer. Agora só pode ser feita, se calhar, por... Coordenador. É titular. Implica-se em droga. Agora eu vou contar uma história que estavas a falar das praxes. A Ana, a minha filha, ficou em casa até aos 2 anos e foi para o infantário aos 2 anos. Ela só falava francês. E as primeiras palavras que ela aprendeu em português e que ela reproduziu em casa, naquela altura nós vivíamos numa casa que não tinha eletricidade, nem, portanto ela estava à frente da salamandra a tomar o seu banho numa daquelas banheiras de metal, de portáteis, e tinha um joguinho de encaixar e a miúda estava a pegar no coisinho de encaixar e estava a dizer, encaixando essas peças na banheira, na parte... E ela dizia assim, sentadinho, quietinho, sentadinho, quietinho. E aí eu fiquei muito assustada. Mas é isso, é realmente. Que medo. Sai daí. Mais daí. Pois é, que o contraste está a precisamente a acontecer, não é? Que é isso, turmas de 30 alunos, não é? Cada vez mais está a caminhar. O contraste está a acontecer, portanto, tem que haver esse ponto a poder. tem que haver um momento em que o professor pode dizer agora não, ninguém, ninguém se sente, toda a gente anda por aí e faz o que quiser. Já, eu também. Mas isso não acontece. O lírico é o aluno escolher o que fazer. A escola batente é educativa. Outra coisa, a Ana estava habituada a dormir toda nua, porque é mais confortável. E no infantário foi um grande problema. E eu ao início não percebi, porque eu fui educada aqui, não percebi. Eles foram, chamaram-me à escola e disseram-me, sabe, a sua filha dorme toda nua. E eu, pois, não é mais confortável. E o problema não era isso, é que a Ana sabia se vestir e despir, não é? Tinha coisas práticas, sabia fazê-lo sozinha. Aliás, ela vestia-se sozinha. Vestia o que quisesse, aliás, isso era fantástico, era um circo. Mas o problema era os outros, que os outros também queriam fazer e não sabiam voltar a pôr. Depois os pais põem aqueles sapatos muito complicados e aquela roupa toda. Aí, e as educadoras viram-se a rasca porque não conseguiam lidar com tanto miúdo que tu se queria. Pois. Tanto sentadinho, quietinho, ainda teve todos iguais. Ela era a próxima. Vamos encerrar o programa? Sim. Esse amanhã é dia. Isto está gravado, podem ouvir. Aí é. Ah, é? Ah, tem mais uma coisa que eu esqueci de ler ainda há bocado. Então, não lembro. Pode parecer um bocado falocrata, mas se calhar tem alguma piada com uma forma de ritualizar essa piada. Vota no professor doutor Alisandro Crecha. Isso é atual? Sou foi para aí de 90 e tal. Respeita as regras. Não gosta dos chatos. Na rua anda sempre de cabeça baixa. Conta com o apoio integral. As suas realizações aparecem logo ao fim de 9 meses. Trabalha a qualquer hora. É modesto. As suas fotos nunca aparecem nos jornais. É pobre, por isso vive sempre pendurado. Chora de prazer quando trabalha. É o único que aumenta a população. É o único político que entra cheio e sai vazio. É duro. É um candidato peludo. A sua maior preocupação é ficar no centro. Levanta apenas com o pensamento. O seu trabalho é produtivo, vai e vem constantemente. Tem natural tendência para a esquerda. É um desportista, joga até com 2 bolas. É o maior líder atual, pois é conhecido pelo pai de todos. Doutor Alisandro Crecha. É partido socialista, não é? Depois também havia a candidatura do Galo Barcelos, a candidatura do Porco, em 87. Esta era as... Ok. Barber shop is in danger of growing stale. I'm taking it to strange new places. Number 8.